Valeu a carona, tio. Não, espera um pouco, Peter. Vamos conversar. A gente conversa depois. Pode ser agora, se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? É porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no seu quarto, se mete em brigas na escola. Eu não comecei a briga, eu já disse isso. Mas aceitou a provocação? O que queria que eu fizesse? Fugisse? Não, não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter... É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Adrian! Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web, any size. Catches thieves, just like guys. Look out! Here comes the Spider-Man! Cala a boca, cachorro! Eles querem nos falar calaveira! Palhaço. Tá comigo aqui, o miote! E aí, galera? Rapaz, eu queria saber onde que o Homem-Aranha enfia aquela porra daquele celular dele. Muito engraçado! No cu. Não é pra ser engraçado, eu queria só saber que merda aquele que ele faz com aquele celular. Deve ser o celular da Nokia, né? Que não quebra aquela porra, ele se espedaça no chão, essa porra toda, e o celular tá lá na mão dele. É, inclusive o que acabou a energia no último filme foi justamente o celular cair. Tá comigo aqui também o Brunão! E aí, galera, o programa de hoje vai ser Raul Seixas. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa? Não. Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha pra brigar. Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Não? Ah, que pariu, velho. Eu não bastasse eu ter que ver o último filme do Homem-Aranha, ainda tenho que lidar com esse tipo de piada. Casa Alberto mesmo, né? Vai Casa Alberto. Essa é minha cobra, cobra criada. Minha cobra, cobra criada. Olha só, interneticos, hoje eu não consegui fazer a abertura direito, porque hoje eu estou estilo Brunão, chamando a atenção do cachorro dele. Direto foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha. Então nós voltamos com mais um Jurassic Cast aracnofóbico. Sim, porque hoje, interneticos, nós vamos fazer um programa diferente de todos os programas que nós já fizemos aqui no Jurassic Cast. Então, se você quer saber o que nós vamos aprontar, continue escutando que nós voltamos logo após os recados do Jaminho. Vai, Brunão, chama a atenção do Cripto. Vai, aranha, desgraça! Ai, caralho. É o rock das aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Eu sou o Lombo Garfinho. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com os recados do Jaiminho. E o que, que a gente tá aqui pra falar, Calaveira? Estamos aqui pra falar das camisetas maravilhosas da Fiction Corporation. Fiction Corporation que está com lançamentos incríveis para o mês de maio. Gente, só um pouquinho. Não adianta a gente ficar falando patrocínio da Fiction Corporation, porque a Fiction Corporation pro Jurassic Cast já virou tipo a Parmalat na época do Palmeiras, nos anos 90. É a Unimed do Fluminense. É. É o Lubrax do Flamengo, é isso aí. Tá certo. Mas é bom sempre falar da Fiction Corporation, que é a empresa que faz o quê, Calaveira? Vende e fabrica e confecciona as melhores camisetas de toda essa internet. Sempre homenageando aquelas empresas fictícias que eles adoram, que estão aí no cinema. E aproveitando o hype do Homem-Aranha, o que que ele trouxe, Calaveira? Daily Bugle! Não é Beagle não, rapaz. É o que então? Daily Bugle. Bugle, porra, mas vocês também, hein? É o Clarim Diário, cara. Ah, é? Sabia não. É o jornal onde o Peter Parker tá escravizado pelo Jonah Jameson, cara. E também no hype aí temos a Oscorp, uma corporação evil dos quadrinhos e do cinema. Não é bem evil, né? Mais ou menos, mais ou menos. Ela só é um pouco mal-humorada. Vocês são evil? Não, eu só sou mal-humorado. Acordamos com o pé esquerdo. É, é evil, né? E não podemos esquecer também do novo lançamento aí, ó. Cara, esse filme eu me amarrava quando eu era moleque. O Alexandre tá ficando maluco que ele tá ressuscitando umas coisas assim que ninguém lembra mais. Isso, ele tá assistindo o canal do TCM. Isso. Aí ele fica só com um bloquinho adotando. Ele tá lançando a camiseta do Noah's Arcade. O que que era o Noah's Arcade, o Calaveira? Cara, eu vou fazer a abertura do programa, como é que era? Wayne's World! Wayne's World! Crazy Thursday, né? Wayne's World! Não tem que falar, né? É isso, cara. Wayne's World, que é o quanto mais idiota, melhor no Brasil. Fantástico, isso, né? Brilhantemente traduzido, cara. Brilhante tradução, porque é melhor do que a original, né? Isso, World, muito melhor. O mundo de Wayne, que merda, né? Quanto mais idiota, melhor, você sabe sobre o que é o filme. Isso, exatamente. E tinha lá o programa de videogame lá do velho maluco, que os caras ficam zoando, é o Noah's Arcade, né? E, pô, quem viveu nos anos 90, cara, tem que comprar essa camiseta, que é sensacional. Exatamente. E não podemos esquecer também mais um lançamento da Fiction Corporation pra esse mês, já na onda do Dani Alves. Ah, velho, vá pro inferno, você... Ah não, velho, o mundo é muito dodói hoje em dia. Somos cara. Todos macacos, é o caralho. Por isso, vamos vestir a camiseta da GenSys. A GenSys é a empresa lá, o laboratório, que mexia lá nos macacos, do filme do Planeta dos Macacos, A Origem. Esse filme novo que saiu aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e que agora vai ter uma sequência no cinema, claro. Conhecido como Planeta dos Macacos, o ataque dos zumbis, né? Porque o trailer mesmo. É verdade. GenSys Laboratories era onde o cara lá tava fazendo a pesquisa lá pro mal de Alzheimer, que testava no macaco e não sei o que e tal. Mágico de Oz. Mágico de Oz é lá e fez o soro que torna os macacos diabolicamente inteligentes. O Alexandre não para, né, cara? O Alexandre tá sempre inventando. Não para, funcionário público, mulher dele ganha bem pá. Caralho! Aí ele faz o quê? Viaja pro Japão e fica inventando camiseta. Isso. É isso que ele faz. Eu acho justo. Então, olha só. O pessoal tem que entrar lá na Fiction Corporation pra ver a nova série de camisetas intituladas Silhuetas, Calaveira. Olha, essa é legal, viu? As camisetas Silhuetas vão ser 4 camisetas nesse mês. Todas elas desenhadas pelo nosso querido MPB Concert, Eldis de Paula. E naquele esquema da Fiction, de low profile, entendedores entenderão. Isso, exatamente, cara. Eu tô doido pra ele fazer uma do Godzilla. Conversei com ele ontem, ele falou assim, pô, Calaveira, ótima ideia essa sua. Aí eu dormi, aí eu acordei e falei, não, claro, como várias ideias que eu dou pra Fiction, né? Fiction devia me pagar por propriedade intelectual. Inclusive o Alexandre ficou maluco com esse negócio do entendedores entenderão. Isso! Ele achou originalíssimo. Ele achou fantástico. Ele falou, meu Deus, um meme! Agora, se você colocar no seu browser só os fortes entenderão.com.br, você vai cair lá na Fiction. Ou então, se você colocar no seu browser assim, entendedoresentenderão.com.br, também cai lá. Caraca, essa foi genial, viu? Genial, cara. Então, acesse aí a Fiction pelos novos endereços dela, só os fortes entenderão.com.br e entendedoresentenderão.com.br, rapaz. O último lançamento do mês, cenas icônicas de novo, dessa vez com o filme Era Uma Vez no Oeste. Já viu esse filme, Calaveira? Cara, não, nunca vi, mas o pessoal fala que é um dos melhores filmes já produzidos. E esse filme é sinistríssimo, um clássico do Sérgio Leone, com o Henry Fonda e o Charles Bronson, velho. Nossa. O Charles Bronson faz o Homem da Gaita. Esse filme, ele é cheio de cenas icônicas, então eu não faço ideia do que o Alexandre tá preparando pra essa camiseta do Era Uma Vez no Oeste. Mas eu acho que eu faço uma ideia, mas não vou falar qual é, não. Eu imagino que seja a gaita. Eu imagino que seja aquela silhueta, né? A silhueta dos... É, porque é de trás, que eles estão de trás, aquela cena, aquela arte é muito legal. É, pode ser. Enfim, pra você descobrir, só entrando aí na fictioncorporation.com.br, corra, compra suas camisetas agora! Internet, que os recados dados, recado cumprido. Agora nós vamos voltar diretamente para o programa do Spider-Man. Vai, Brunão! Spider-Man, bate, só apanha. Eu queria ver muito uma teia que te aguentasse, velho. Lona de si. Como é que nós vamos fazer? Nós resolvemos fazer de uma maneira diferente. Aqui no Jurassic Cast, a gente sempre busca pegar um filme e destrinchar ele do nosso jeito, pra fazer uma resenha, tanto com a nossa cara, né, pessoal? Isso, exatamente. Esculachando ao máximo. Tornando a coisa absurda ao extremo. E o que é que nós vamos fazer dessa vez? Nós pegamos os dois primeiros filmes. O primeiro filme do Homem-Aranha lá de 99, se eu não me engano. É, 2002. 2002. Do Sam Raimi. E vamos fazer uma batalha épica e direta com o filme atual do Mark Web, que é o filme agora de 2012, não foi? 2011? 2012. 10 anos depois. Exatamente. Então nós vamos fazer uma batalha épica entre aracnídeos. E como que vai ser isso, Brunão? Nós vamos pegar aspectos que tem nos dois filmes, por exemplo. Vamos analisar o diretor. Como é que um diretor tratou o filme, tratou a história, tratou a direção e como é que o outro tratou. E vamos dar notas de 0 a 5 para cada um. E no final vamos chegar a um veredito e dizer qual que é o melhor filme sobre a origem do Homem-Aranha. Os dois filmes tratam sobre isso, basicamente. É a origem do super-herói. Cada um à sua maneira. E aí nós pegamos alguns aspectos, tipo personagem, interpretação, vilão, melhor Mary Jane, melhor Gwen Stacy, né? E vamos dar notas de 0 a 5 para cada um desses tópicos. No final, a gente vai somar e quem ganhar, ganhou. Primeiro, seria bom falar por que que teve esse remake tão rápido, né? É rápido pros padrões de Hollywood, porque nós temos, por exemplo, a refilmagem do Conan, que levou o quê? 35 anos pra ser feita. Mas aqui tem um motivo muito grande de direitos. Porque o Homem-Aranha é da Marvel. A Marvel hoje é de quem? É da Disney. A Marvel, ela nos anos 90, tava devendo as causas pra todo mundo. E ela acabou vendendo os direitos dos personagens principais dela pra estúdios de cinema pra que fossem feitos filmes. Então ela vendeu os direitos do Homem-Aranha pra Sony e vendeu os direitos dos X-Men pra Fox. Os filmes do Homem-Aranha, o primeiro foi lançado em 2002, o segundo foi lançado em 2004 e o terceiro foi lançado em 2007. E aí o que que aconteceu? Tem um tempo para eles lançarem mais filmes daquele personagem que eles estão fazendo, né? A Sony ou a Fox, quem for. Se não lançasse um determinado tempo, os direitos voltavam para a Marvel da Disney. Eles têm que lançar um filme sobre o personagem a cada 5 ou 6 anos, uma coisa assim. Eu acho que é 5 anos, se eu não me engano. E aí, quando o Homem-Aranha 3 saiu, ele foi um fracasso de crítica. O filme é ridículo. Se você comparar com o 1 e o 2, ele é horroroso. Não, se você comparar com as minhas bolas, ele é horroroso. Eu não acho ele tão ruim assim. O filme do Wolverine, por exemplo, é muito pior. Cara, eu acho o filme do Homem-Aranha ofensivo. O terceiro? O terceiro. Principalmente por causa daquele Venom com aquele físico de jogador de porrinha. Até hoje eu não entendi aquela merda, velho. O Venom, que é o dos inimigos mais foda do Homem-Aranha, mais bacana, mais legal, que inclusive o slogan dele era o vilão que todos amamos odiar, ser interpretado pelo moleque do The 70 Show, velho. É meio esquisito mesmo. Mas enfim, fizeram o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3, que tinha o Venom, o próprio diretor não queria, ele queria que o único vilão fosse a porra do Homem-Areia, que aparecesse o Duende Verde também ali, como o Harry Osborn. Aquele negócio que um monte de gente já sabe. Mas o que aconteceu? Ele acabou brigando com o estúdio e quando ia voltar pro 4, ele acabou não aceitando que não fosse o Tobey Maguire. Ah, porque eles queriam mudar o ator. Queriam mudar o ator e ele bateu o pé, falou que o Aranha era o Tobey Maguire. Falaram, não, mas ele já tá velho pro papel, é ele ou eu não participo. Então o nego falou, então tá bom, então você não participa. Ele também queria escolher algum vilão, acho que ele queria botar o Mistério. Não deixaram, falaram, não, não vai botar Mistério porra nenhuma. E aí corta-se a porra do Sam Raimi. E aí o que que aconteceu, Miotti? Foi contratado o Mark Webb. Chamaram ele, o nego falou, pô, mas o cara que faz 500 dias com ela, vão chamar o cara pra fazer um filme do Homem-Aranha, o que que tem a ver, não sei o que e tal. E falaram, olha, não vai ser uma continuação, não vai ser Homem-Aranha 4, vai ser um reboot. Agora nós vamos mudar tudo. Ao invés de fazer igual o James Bond, que troca só o ator, mas é o mesmo personagem há milênios e continua uma história. Segue daí, né? Segue daí? Não. Nego, quer saber? Vamos começar de novo. Vamos contar de novo como é que o Peter Parker ganhou os poderes. Afinal de contas, ninguém sabe, né? Afinal de contas, a Dona Marvel tá fazendo isso há uns 60 anos. Que ela volta e meia lança... Reconta a origem. Eu não sei qual é a situação atual dos quadrinhos. Inclusive, se você estiver ouvindo, foi um fã do Homem-Aranha nos quadrinhos. Hoje, coloque aí nos comentários qual é a situação atual do Homem-Aranha, né? Pra gente saber o que tá acontecendo com ele. Eu sei que parece que tem dois Homem-Aranha, um que é o Peter Parker, parece que morreu. Aí o Dr. Octopus tinha entrado no corpo do Homem-Aranha. É uma loucura do caralho. Então assim, não leia os quadrinhos. A minha dica é essa, assim. Hoje, se você for ler os quadrinhos, cara, pega lá atrás, pega os clássicos que estão sendo relançados aí pela Panini. Vai ler as histórias antigas desenhadas pelo John Romita, pelo Steve Ditko, até pelo Todd McFarlane vale. Aquela pose acrobática que o Homem-Aranha tem hoje foi o McFarlane que fez. Exatamente, exatamente. Então eu acho que vale a pena pra você conhecer isso. Recentemente eu vi na banca de novo um clássico do Homem-Aranha que é A Última Caçada de Kraven. Fantástica essa história, vale a pena correr atrás. Pô, joga o jogo do Mega, era muito foda. O jogo do Mega, porra, pronto, jogos bom. De videogame são legais. Homem-Aranha 2, o jogo do Homem-Aranha 2 é muito maneiro. Tinha pra PlayStation 2 e era muito foda, porque foi a primeira vez que fizeram Nova York perfeita, assim, igualzinha, e dava pra você se balançar pela cidade inteira, e ele tinha uma dinâmica muito boa. O joguinho era maneiro pra caramba, isso vale a pena correr atrás aí no emulador, deve ter. Esse que o Miotti tá falando é clássico. Que você enfrentava o Kingpin, que era o rei do crime. Sim. Que ele tinha instalado uma bomba nuclear em Nova York. E você tinha que vencer todos os heróis clássicos do Homem-Aranha pra pegar uma chave colorida e desarmar a bomba no final. Isso, esse era legal. Aí tu tava com energia baixa, você tinha que voltar pro teu apartamento. Aí você ficava lá no teu apartamento. Ficava um tempão nele parado. Parado pra energia aumentar. Era bem legal, cara. Era bem bacana. Tiveram vários. Teve um que era só dessa época do Máximo Carnejo. Mas enfim, tem várias opções. Homem-Aranha tá aí na cultura pop. Inserido, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha. Herói que as crianças gostam muito, né? Meu filho é fanático pelo Homem-Aranha. Tudo dele é Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o personagem favorito dele. Eu fico pegando no pé dele pra caramba, que o Homem-Aranha é apenas um inseto. Eu sei que não é um inseto, eu sei que ele é um aracnídeo. Brunão, me diga mais um inseto da classe dos aracnídeos. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Há muito tempo se queria fazer um filme sobre o Homem-Aranha, mas não se sabia como fazer um filme do Homem-Aranha. E aí foram atrás de um cara que era o diretor de cinema e que fosse muito fã do personagem. No DVD, você assiste os documentários e o Sam Raimi faz questão de falar isso, assim. Cara, Homem-Aranha foi o primeiro quadrinho que eu li e eu era muito aficionado e não sei o quê. Então, assim, o Sam Raimi, ele é muito apaixonado pelo personagem. Então, eu já acredito que o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 tenham dado muito certo por conta dessa paixão do Sam Raimi pelo personagem. O Homem-Aranha 3, ele acabou brigando com o estúdio ali, porque o estúdio pressionou pra colocar o Venom, e ele acabou fazendo uma coisa meio de má vontade, entendeu? É o que eu, pelo menos, acredito, assim. O Homem-Aranha é um filme que você não vê tanto o estilo do Sam Raimi. Deixa um pouco disso pra usar no segundo filme, onde ele usa lá umas cenas com o Dr. Octopus e tal, que tem mais coisa. É totalmente Evil Dead. Mas volta e meia, tem umas coisinhas que ele gosta de botar nos filmes, que é um susto gratuito. Então você tá assistindo lá uma cena do belíssimo, do tesudíssimo, do maravilhoso Willem Dafoe, ai, que o bicho Deus feio do caralho, né, velho? E ele tá lá fazendo aquelas coisas, ó, oh, quem sou eu, não sei o que, ele tá meio perdido de Duende Verde, né? E aí daqui a pouco, faz assim, ah! Aí vê um flash assim da máscara, sabe assim? Do nada, velho, você não tá esperando, e tem isso nesse filme. Algumas vezes, volta e meia, e tem uns negócios de um som que vem pra lá e vem pra cá e tal. Então assim, o filme, ele nem usou tantas cenas do estilo dele, né? Ele se foca na história e dane-se o estilo dele de contar, né? Mas sabe uma vantagem do Sam Raimi? É que ele respeitou a estética do quadrinho independente de qualquer coisa. Exatamente. O Duende Verde desse filme é patético. É ridículo. É uma mistura de Super Sentai com destaque da Viradouro, sei lá, uma coisa é assim, verdade. Entendeu? Só que o Duende Verde dos quadrinhos é ridículo. É daquele jeito, é? É daquele jeito, é pior, meu. Tipo, não é uma armadura. É uma fantasia de carnaval. É uma fantasia de duende de carnaval. De, tipo, Leprechaun, sabe, assim? É horrível. O problema é que você imagina o cara botar um negócio daquele, o nego não ia levar a sério, cara, né, velho? Cara, ia virar a versão Homem-Aranha da Índia, né, cara? É, exato. Ia virar Homem-Aranha da Índia. Supai da mano. Lembra do Homem-Aranha japonês? Lembro. O Sam Raimi, o que eu acho interessante da abordagem dele no Homem-Aranha são algumas coisas. Primeira é que ele se mantém mais fiel aos cânones do quadrinho. O que que é isso? O Homem-Aranha é um herói diurno, basicamente. Um herói que aparece durante o dia, cara. Ele é um herói solar, como diria nosso querido amigo Álvaro. Isso, é verdade. É. Tudo bem que ele se tornou um herói por conta de uma tragédia, que foi a morte lá do tio Ben, que ele podia ter impedido e não impediu. Mas ele faz o que ele faz, não é em busca de vingança, não é em busca de... É meio em busca de se perdoar e tal. Mas ele não é um herói sinistro, né? Ele não é um cara... Ele não é um justiceiro, caralho, entendeu? Ele é o Homem-Aranha, pô. O cara veste vermelho e azul, velho. Então ele tá ali de dia, passeando, Nova York. O que que eu acho interessante do filme do Sam Raimi? Ele aproveitou o Peter Parker como um nerd, basicamente. Sempre foi a história do Peter Parker, um moleque franzino, ele era franzino, que não tinha jeito com ninguém, não sei o quê. E quando é mordido, ele fica um pouco mais descolado, mas ele ainda se fode pra caralho, entendeu? E, cara, nos filmes do Sam Raimi, o Homem-Aranha só se fode, velho. O Peter Parker só se fode. É o tempo todo, velho. É uma derrota inacreditável. O 2, então, é uma derrota do começo ao fim, velho. Até quando ele salva, né, lá no trem, que é a melhor cena do filme, ele também se fode, né? Pois é. Tem isso. Tem a frase que tem que ter em filme do Homem-Aranha, cara. E é uma coisa que não me consigo passar. É a essência do que é o Homem-Aranha, cara. Ele repete isso em todos os quadrinhos da vida dele, cara. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, cara. Isso tem que ter num filme do Homem-Aranha, cara. E esses últimos dois filmes do Homem-Aranha, não tem isso, cara. Não fala isso em lugar nenhum, entendeu? A conversa que ele tem com o tio Ben lá, antes do tio Ben morrer, é uma merda. Você não fica ligado naquilo ali, cara. É só uma brigazinha. É uma brigazinha boba, entendeu? E não tem nada disso. Falta, sacou? Falta. No Homem-Aranha, era uma coisa que você não podia tirar, velho. Você não podia tirar isso do filme do Homem-Aranha. E no espetáculo do Homem-Aranha, tiraram. E no Homem-Aranha do Sam Raimi, tá lá. O cara olha pra câmera, velho, e fala: Peter, lembre-se, ele respira, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Velho, quando eu vi isso no cinema, eu rei, velho. Sacou? Ele nego olhou pra trás. Falou: que porra é essa? Quem é esse maluco? É o que eu tô me perguntando, exatamente isso. Homem-Aranha, ele é o cara que precisa pagar o aluguel. Ele é o cara que se fode pra caramba pra arrumar a namorada, pra arrumar dinheiro pra sair com a namorada. E a namorada cobra ele. Tem uma tia velha viúva porque o cara morreu e tá tentando pagar as contas dela e ela também não tem, e ele precisa ajudar também. Tá vendendo o almoço pra comprar a janta, ele é pobre, ele não tem dinheiro, ele não é o Batman que, sabe, tem dinheiro pra caralho, ele... O legal do Homem-Aranha é isso, assim. Esse universo que tem em volta do Peter Parker, de que tudo vai desmoronando ao redor dele e ele ainda tem que ser o herói. Não só da vida pessoal dele como Peter Parker, mas da vida de todo mundo, salvando o mundo dos malucos que chega lá, Duende Verde, que é explodir Nova York. Então isso é que é maneiro do Homem-Aranha. E isso tem muito no filme do Sam Raimi. Sam Raimi deixou bem preservada essa questão do, principalmente do lascado financeiramente, né? E é uma coisa que foda-se no espetáculo Homem-Aranha. Não é isso que interessa. Homem-Aranha no espetáculo Homem-Aranha, ele é o quê? Ele é hipster. Ele é descolado. Ele anda de skate. O Peter Parker do Sam Raimi é o Peter Parker dos anos 60. Inclusive, a cara do Tobey Maguire é a mesma do personagem clássico. O Peter Parker do Mark Webb é o Peter Parker dos anos 2000, cara. O filme, ele tá sendo feito pra nova geração, ele não tá sendo feito pra gente. E os nerds da nova geração, eles andam de skate, eles são descolados, porque hoje em dia, ser nerd tá na moda. Eu acho ele nerd, mas ele é um nerd de estudo. Ele é daquele nerd que gosta de ciência, essas coisas, sim. Ele não é o nerd do Tobey Maguire, não é, mas ele é outro tipo de nerd. O que o Mark Webb mostrou hoje é o nerd da nova geração. Pois é, eu sinto falta dele ser fudido na vida, sacou? O personagem, como o Mark Webb construiu hoje, ele vai ajudar muito mais a garotada de hoje a se identificar com o personagem do que com o Tobey Maguire. Figurino do Homem-Aranha, você gostou? Comparando o Homem-Aranha 2002 com o espetacular Homem-Aranha 2012, o figurino do Homem-Aranha 2002 é muito melhor. É absurdamente melhor do que o figurino do filme 2012, assim. A roupa é foda pra caralho. A roupa do Sam Raimi? Do Sam Raimi. Eu acho muito maneira. Cara, eu prefiro a roupa atual. Mas peraí, a nova do 2012 ou a nova do Espetacular Homem-Aranha 2? Do primeiro mesmo. Do primeiro novo. Eu não consigo, cara. Cara, sabe por quê? Porque o primeiro, ele tem um puta de um aspecto, até porque a roupa foi construída dessa forma, com uma borracha vulcanizada grossa pra caralho. Do Sam Raimi. E o do Andrew Garfield, cara, parece realmente, claro que é uma roupa vulcanizada e tal, mas ela é muito melhor confeccionada. Ela parece um tecido mais fino, porque o Homem-Aranha, ele veste um colã. Ele simplesmente veste um colã, ele não tem nada demais a roupa do Homem-Aranha. A roupa do Homem-Aranha não é prova de balas, a roupa do Homem-Aranha não é tecnológica. Cara, é um colã. Eu acho que casou melhor com o Homem-Aranha. De roupa, eu achei meio parecida, mas o desenho dele, a mistura ali do vermelho com o azul, a aranha desenhada também na frente e atrás, pô, eu achei que ficou muito mais chamativo, mais Homem-Aranha ali também. Eu não tô ligando pra quadrinho não, porque eu nem sei como é que é de quadrinho, né? Eu tô vendo mais pelos filmes mesmo. Então eu prefiro de 2012. Direção do Mark Webb em si, o que vocês acham? Muito melhor que a do Sam Raimi. Mas aí a gente tem que ser justo, porque o filme do Sam Raimi foi feito em 2002. E, cara, a tecnologia mudou pra caramba. Principalmente no que se trata em POV, que é o Point of View, né? Que é o em primeira pessoa. E no que se trata em computação gráfica. Nisso a gente tem que levar em consideração. Porque o filme do Sam Raimi, ele é bem mais truncado. O Homem-Aranha, ele é bem menos fantástico do que o Homem-Aranha do Mark Webb. Sabe uma coisa que eu não consigo engolir do filme do Mark Webb? É que o Homem-Aranha só aparece de noite. Todas as cenas do Homem-Aranha, tirando a do colégio, que ele aparece, sei lá, em 10 minutos. Cara, mas ele estuda de manhã, à noite ele é o horário que ele tem. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo assim, no filme do Sam Raimi, a maioria das cenas é de manhã. Você tem só a cena final, que é de noite. Ele tá passeando na rua, vê um problema acontecer, ele vai. Tanto que agora, pro espetáculo Homem-Aranha 2, a maioria das cenas é de dia. Então, assim, eles tentaram fazer um negócio assim, ah, não, vamos fazer o Homem-Aranha mais sombrio, sabe? Uma coisa mais sombria do Homem-Aranha. Cara, eu já ouvi muita gente falar isso, eu não vi nada de sombrio. Cara, a roupa, ela é mais escura. A roupa, ela não é o vermelho Homem-Aranha, sim, o azul Homem-Aranha. É um azul escuro, é verdade. Azul escuro e vermelho escuro. Ele tá sempre no escuro, sempre. Todas as cenas ele tá no escuro. Antes de virar Homem-Aranha, antes de vestir a roupa, ele só vai na rua de noite pra bater em um bandido, que ele tá procurando o cara que matou o tio Ben, que inclusive fica sem resolver essa história. É mesmo, não acha. Ou seja, passou 500 milhões de anos procurando a porra do cara e não teve resolução. Ou seja, o nego falou também, ah, whatever, qualquer merda. Agora, isso torna o filme ruim ou qualquer coisa assim? Não, eu só acho que perde alguns pontos pra mim, porque eu queria ver o Homem-Aranha de dia. Mas é, esse é o velho cara dos quadrinhos velhos aqui falando, porque o Homem-Aranha é um herói que, pô, tá aí de dia, ele tá sempre de dia, por aí. Não vou desmerecer o filme do Mark Webb por causa disso. Não, não vou desmerecer por conta disso, vou desmerecer por outras coisas. Filha da puta. Geral, nota do Sam Raimi do Miotti e nota do Mark Webb do Miotti. O Sam Raimi vai pro 4 e o Mark Webb 3. Eu vou ao contrário, eu dou 3 pro Sam Raimi e 4 pro Mark Webb. Eu vou dar 4 pro Sam Raimi e vou dar uma nota 2 pro Mark Webb. Mas é um... camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Spider-Man does whatever a spider can. Eu gosto do Mark Webb no 500 Dias com Ela. Eu acho que ele fez um excelente trabalho. Mas no Espetacular Homem-Aranha, cara, ele não conduz a história de uma maneira interessante, cara. Sabe quanto tempo leva pro Homem-Aranha do filme do Mark Webb virar Homem-Aranha? Fica numa enrolação por mais de 40 minutos, cara. Mais de 40 minutos pra ele ser mordido, velho, pela aranha. Isso atrasa o andamento do filme, cara. Você quer ver o Homem-Aranha, você tá ali pra ver o Homem-Aranha. O filme não se chama O Espetacular Peter Parker. O filme se chama O Espetacular Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Não tem Homem-Aranha. Ele vai começar a ser Homem-Aranha com uma hora de filme. Com uma hora de filme, o Sam Raimi já está na principal cena de ação ali do começo do filme, que é aquela que ele enfrenta o Duende Verde pela primeira vez, cara. Com meia hora, ele já testou todos os poderes, cara. Ele anda mais rápido no filme do Sam Raimi, que te dá mais interesse de você ver. A história, ela flui bem. Depois, lá na frente, eu reconheço que ela não fica tão bom assim no conflito entre o Duende e o Homem-Aranha. Eu acho que o filme perde ali. Mas a primeira hora do filme do Homem-Aranha, ela é muito boa, que ele tá descobrindo os poderes, a sacada que eles tiveram do Homem-Aranha ter a teia orgânica no filme do Sam Raimi, eu acho sensacional, cara. Mesmo sendo um fanzoco de quadrinhos que gosta dos disparadores de teia... Nossa, isso pra mim foi o mais ridículo. Cara, não faz sentido ser disparador de teia, velho. Cara, não faz sentido é você ter um disparador de teia nos pulsos, convenientemente nos pulsos, sendo que a aranha tece a teia na bunda. Então, o Tobey Maguire devia tá soltando teia pelo rabo. Pelo rabo, jogando no inimigo. Cagava um pouquinho de teia e tacava isso, no dente. Exatamente. Né? Isso ia ser sensacional. Mas, assim, enfim, não dava pra fazer isso, né? Eu tinha que sair dos pulsos. Mas eu não acho uma ideia ruim, cara. Porque você não precisa ficar arrumando solução, que é o que eles passam uma hora inteira do filme do Mark Webb, arrumando solução e desculpinha pra ele fazer o disparador de teia. Quais são as desculpinhas? O cara me faz uma fechadura eletrônica pra porta dele, pra você saber que ele é, não, ele sabe mexer com eletrônica, ele fez uma fechadura eletrônica, ou seja, isso justifica que ele é um gênio da ciência e pode fazer o disparador de teia. Não, cara, isso não justifica, mas ajuda a compor o personagem. Sim, mas é uma merda. Por que que é uma merda? Aí, se ele inventa, sei lá, a teoria da fusão a frio dentro do quarto dele, você ia virar pra mim e falar assim, ah, meu, por ter nada a ver, meu, o cara dentro do banheiro dele vai fazer fusão a frio, meu. Mas por que que ele vai fazer fusão a frio? Não sei, tô dando um exemplo de uma coisa estapafúrdia que ninguém fez. Ele fez uma coisa simples. Ali o filme queria mostrar o quê? Que ele tinha muita facilidade com coisas eletrônicas. Ponto. Ok, mas eu acho boboca. Ué, beleza, então vai fazer você, Bruno, você fazer uma fechadura eletrônica. Não, cara, eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que eu acho que a solução do Sam Raimi para que o Homem-Aranha solte teia, ela é muito mais fácil e interessante do que você ter que perder tempo de filme que você pode estar desenvolvendo história pra você meio que explicar que ele faz a teia, roubou a teia lá da Oscorp, que ele rouba a teia lá da Oscorp. E tá, e quando acabar aqueles cartuchos de teia aí, o que você vai fazer? Vai entrar na Oscorp de novo e vai roubar de novo os cartuchos de teia. Na história em quadrinho, ele aprendeu a sintetizar a teia. Pois é, o que não faz sentido nenhum, porque se ele é um fudido, ele vende isso pra 3M e ganha milhões de dólares. Não, mas cara, o Homem-Aranha, ele não quer dinheiro, velho. Velho, porque ele é retardado, velho. O conceito do Homem-Aranha não quer dinheiro. Esse é o tipo do argumento que todo mundo nos quadrinhos sempre viu esse negócio e falou, cara, por que que esse idiota nunca pegou isso, vendeu e ficou rico? Se ele sempre reclama de problema de dinheiro. O cara inventou o adesivo mais poderoso da face da Terra, velho. Não, mas é o adesivo mais poderoso da face da Terra, vírgula, porque o negócio dura uma hora. E se dissolve depois de uma hora, depois se dissolve de uma hora, e aí? Aí eu quero ver post-it voando pra tudo quanto é lado. Mas se ele consegue inventar um que se dissolve em uma hora, ele consegue inventar um que fica permanente. E eu vou falar pra você que na época o que mais me nervou foi isso. Porque o mais legal do Homem-Aranha, pra mim, era justamente os disparadores de teia. Que eu achava que dava um charme pro personagem ao ponto de, cara, aquela merda falhava. Tanto que no segundo filme, no Homem-Aranha 2, eles inventaram que ele tava passando lá por um estresse e aí a teia não sai. E aí outra, vou dizer, a cena dele tacando a teia é foda pra caralho. A primeira vez. Ah, sim. Go Web! Vai, teia! areia. É muito boa aquela cena, cara. Shazam! É, Shazam. Que ele fica tentando inventar uma palavra mágica pra ter essa isso. Isso é maneiro, cara. Outra que eu acho ridículo. Aquilo pra mim matou os filmes do Sam Raimi. As aranhas que picam Peter Parker. Qual a cor do Homem-Aranha, Brunão? Vermelho e azul. Qual a cor da aranha? A aranha é vermelho e azul também. Achei caído pra caralho também. O que, que é aquela aranha faz? Aquela aranha é uma aranha geneticamente modificada. Isso, e ela dispara a teia. Vai tomar no cu, velho. Não. Ela é uma aranha que ela tem todas as outras funções de todas as outras aranhas. Que a mulher tá ali explicando naquele tourzinho. E ela fala assim, essa aqui é a aranha Zezinha da Silva. A aranha Zezinha da Silva, ela consegue pular longe. Essa aqui é a aranha Joaninha Figueiras. A aranha Joaninha Figueiras, ela tece a própria teia, não sei o que lá. Já essa daqui tem um sentido de aranha. Já essa aqui tem não sei o que. E essa daqui é a aranha que sintetiza tudo isso. E obviamente é ela que vai morder o Peter Parker. Sacou? Eu acho caído pra caramba. Eu acho caído uma coisa. Se eu sou picado por uma aranha, a primeira coisa que eu vou fazer é ir pro hospital. Eles vão pra casa morrer, né? Ele vai pra casa, é os dois, né? Os dois vão pra casa. Vão pra casa se passar mal. E é, são nerds. Olha pois só, é. Que interessante. Gente, olha só. Se você um dia for picado por uma aranha, vá ao hospital. Principalmente se ela for radioativa. Não vá pra casa. Rapaz, ele era classe média, velho. Ele não ia pro hospital, não tinha dinheiro pra ir pro hospital. É verdade. Ainda mais nos Estados Unidos, que o Social Security é uma loucura. É engraçado nessa hora, quando morde e a aranha cai e sai andando, eu sempre falo, pisa! Não, pisa não, me pica! Me pica! Tobey Maguire, eu acho ele um ator mediano, nunca achei ele um ator muito bom. Eu acho ele com a cara de babaca. Ele tem uma cara de babaca. Muito. Pro Peter Parker, que o Sam Raimi queria mostrar, ele funciona bem. Principalmente no primeiro e no segundo filme. Assim, o terceiro ele se perde totalmente. Mas no primeiro filme ele tá bocó, assim. Ele é um Peter Parker bocó, assim. Ele é deslumbrado com as coisas. Quando ele vai no Clarim Diário receber o primeiro dinheiro dele, ele tá deslumbrado, cara. E isso é bom, assim. É maneiro. Ele é inocente. Sabe nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Ordinary. Mas o Peter Parker do Andrew Garfield, eu acho ele mais maneiro. Apesar de não ser o Peter Parker da minha geração, esse rapaz, ele é muito bom ator, cara. Ele é um ótimo ator. Cara, ele é um ótimo Peter Parker. E um excelente Homem-Aranha. Porque é ele na roupa, né? Ele não faz o Peter Parker dos quadrinhos originais. Ele faz o Peter Parker do Ultimate. Ele é o Peter Parker Ultimate, que é mais descolado e tal. Então, eu diria que o Tobey Maguire é a nota 3... E o Peter Parker do Andrew Garfield é uma nota 5. Eu dou 2 pro Tobey Maguire e dou 5 pro Peter Parker do Andrew Garfield. Pode dar a mesma nota. 2 e 5. Ah, então unanimamente o Andrew Garfield ganhou, né? Ah, sem dúvida. O Andrew Garfield ganhou. Love a hero, and that's why I fear it won't. O Andrew Garfield de Homem-Aranha, principalmente no segundo filme, puta que pariu, cara, é muito Homem-Aranha. Ali você vê direitinho o Homem-Aranha clássico daquela época lá. Porque o Homem-Aranha da época que o Brunão tá falando, internet, ele era o Homem-Aranha moleque, o Homem-Aranha maroto. Ele ficava fazendo piadinha o tempo inteiro, porque na verdade o que acontecia? Ele tava nervoso, então ele ficava soltando piada pra tentar lidar com aquele nervosismo dele. Ele não sabia lidar com os poderes dele, teia falhava e tal. Então, cara, aquela coisa do Homem-Aranha tá falando assim, ó, tudo bem? Aí de repente o cara tira o bicho, opa, ele dá assim, tipo, desvia com a cabeça assim, aí o bicho vai, ele ataca com a faca, ele vai desvia com a faca com o ombro, ele fala, ah, uma faca, não sei o que. Cara, aquilo ali é a dinâmica todinha do Homem-Aranha clássico. Todinha. Enquanto que no Peter Parker do Tobey Maguire era aquele cara parado, né, vestido, porque a roupa não deixava ele se mexer. O Homem-Aranha, pra mim, do filme do Sam Raimi, ele é um Homem-Aranha nota 4. Eu vou dar 4 pros dois, assim. Tem aspectos que eu gosto de um e não gosto do outro, e aspectos do outro que eu gosto e não gosto. Por exemplo, eu gosto mais do figurino do filme do Sam Raimi, mas eu acho que de questão de movimentação, de característica de ser engraçaralho, não sei o que, o do Mark Webb é melhor. Então, pra mim, é um empate técnico. Eu dou 5 pro Homem-Aranha do Garfield e eu dou 2 pro Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu vou tirar um ponto de cada um aqui, porque eu não gosto de uma coisa, e isso acontece direto, é a porra do Homem-Aranha tirar a máscara o tempo todo, cara. Esse negócio de você toda hora danifica a máscara, você tá vendo que é forçado, só que você tá vendo que é uma questão contratual, e isso me irrita. O Homem-Aranha nos quadrinhos, ele ia fazer uma máscara de teia, ele ia botar um saco plástico na cabeça, mas ele não ia ficar sem a máscara. Por conta disso, por essa minha birra, eu dou 3 pra cada um. Eu acho que o Garfield, ele melhorou muito como Homem-Aranha no segundo filme. Eu também acho. Pra mim agora, ele tá com 4. E o Tom Maguire, ele fica com 3. Música. Vilão. Vamos falar dos vilões de cada filme. Então eu já vou dar minha nota agora. Duende Verde 5 e o Anoy Orange 0. Velho, não tem como aquele lagarto. Velho, não tem como aquele lagarto. Velho, pelo amor de Deus, aonde estava a cabeça do diretor? Pra mim, o que matou o filme foi o vilão, velho. O lagarto, ele tem a cara. É uma mistura de Anoy Orange com os Koopa do filme do Super Mario de 80, nossa, cara. Nossa, é mesmo, velho. Você lembrou dos Koopa. É muito merda, velho. Não, mas assim, como personagem. O ator que interpreta o lagarto ficou muito legal. A construção do motivo, da motivação no primeiro filme, tem uma motivação. Você vê, cara, o bicho não tinha um braço, entendeu? Ele era complexado por causa daquela merda. Ele queria fazer aquilo pra ele. Ele tava fazendo aquela cura de construir um braço novo pra ele. O ator ficou muito legal. Ficou ótimo. Bom, então sua nota pro lagarto é zero. É zero. É zero, zero, zero total. E pro ator lá, o Rhys Ifans, como Kurt Connors? Tô três. Duende Verde, você falou que é 5. O que é 5 e qual a nota do Willem Dafoe também? Cara, é 5. Primeiro que eu gosto pra caralho do Willem Dafoe. Achei ele um puta de um ator. Eu acho que ele foi um Norman Osborn muito bacana. Muito parecido com um dos quadrinhos que a gente tinha. Que ele era daquele jeito mesmo. Aquele bicho que oprimia o filho e aquela coisa toda. Ele só não puxava a sardinha pro Peter Parker. Aquele cara opressor, que tipo, maltratava e não tava nem aí. Aquele cara implacável. Acho que ficou muito legal nesse ponto. E cara, a transformação dele do Duende Verde, velho, puta que pariu, ficou muito maneiro. Aí a gente vem a questão do figurino. O figurino do Duende Verde é patético. É patético, patético, patético, patético. Mas é exatamente a roupa do Duende Verde das Origens do Homem-Aranha. Que é uma roupa patética. Que é uma roupa patética. No caso, o Sam Raimi, ele quis optar por deixar o personagem com uma armadura ao invés de um colan. Porque nos quadrinhos, o Norman Osborn usa um colan e uma fantasia de carnaval, cara. É um bate-bola em cima de uma prancha que voa. Do Duende Verde, você falou que é 5 e do Willem Dafoe. Ah, 5. 5 também. 5, eu dou 5, dou 5. Eu acho que o personagem do Willem Dafoe, sem estar como o Duende Verde, ele passa mais medo do que como Duende Verde. Pra mim, ele tá perfeito no papel, como o Osborn, né? Então, pra mim, é 5. Como Duende Verde, eu dou 3. Por que que você dá 3? Eu acho que por causa desse negócio do figurino, achei muito caricato aquilo ali. Sei lá, não gostei muito. Vendo hoje em dia, né? Naquela época, não. Naquela época, eu achei foda. Mas, hoje em dia, ficou grandes coisas. Não, e também não passou muito medo, não. Ficou muito over. Cara, ainda tem um agravante, Miotti. O Norman Osborn e o filho dele, o Harry, tem um cabelo escroto pra caralho, velho. Que eu nunca entendi por que desenharam aquilo. Que ele tem o mesmo cabelo do Juca Kfouri. Cabelinho do Juca Kfouri nos quadrinhos, não pode. E o do lagarto, Miotti? Então, o lagarto, porra. Eu até lembro que a gente tava fazendo Vale a Pena, né, Calaveira? Que a gente fez junto o filme. E eu não concordei com você quando eu vi o lagarto. Falei, porra, achei o lagarto foda. Mas vendo hoje em dia, esse lagarto dá vergonha, viu? O corpo tá maneiro, as garras. Pois é, mas a cara dele... A cara dele, velho, é muito... Então, lagarto, eu vou dar uma nota 1. O personagem dele como Connors, né? Já gostei, porque ele teve mesmo uma motivação pra estar ali daquele jeito. Ele, assim, tudo bem, quem sabe que é digital, mas ele tava muito foda ali com assim, aquele braço. Então eu dou um 4 pra ele. Eu acho que os dois vilões são péssimos. Acho que, assim, o que estraga os dois filmes são esses dois vilões. Eu acho o Willem Dafoe, ele tá over pra caralho. Sério, ele tá uma diva. Mas cara, o Harry Osborn era uma diva. Podia ser louco, mas ele não precisava ser afetado. Ele tá afetado. Não tá não, cara. Que isso? Tá, afetado? Velho, tá. Ele tá afetado. Ele fica fazendo umas caras. Sabe? Um negócio... Mas cara, do Duende Verde nos quadrinhos era assim. Velho, mas a cara é uma coisa. Ele ser afetado é outra. Eu acho ele afetado, entendeu? Eu acho que ele podia ter tido uma outra abordagem. Eu não gosto do personagem desse jeito, entendeu? Por conta da armadura e tal, e o personagem... Realmente, eu concordo, o Willem Dafoe, estando como Norman Osborn, ele é melhor do que ele como Duende Verde. Não tá com o cabelo do Juca Kfouri. Não tá com o cabelo do Juca Kfouri, isso ganha um ponto, já. Só de não estar com esse cabelo já ganha um ponto. Eu... Na verdade, os 5 pontos eu dei daí. Tá com o cabelo do Juca Kfouri, já tá ótimo. Eu vou dar para o Duende Verde, como personagem total e ali, não sei o quê. Eu dou uma nota 3 também. E pro Willem Dafoe, eu vou dar uma nota 4. Pro Lagarto eu dou 0 e pro Rhys Ifans eu dou 3 também, porque apesar dele ter uma motivação e tal, eu acho que ele tá muito blasé demais, sabe assim? Tá muito ai, eu sou dodóizinho, sabe? Não, tadinho de mim. É, eu sou... Tadinho de mim, eu não tenho braço, gente. Tadinho de mim. Tadinho de mim, gente. Eu não tenho, eu vou chorar. Parece que ele vai chorar, velho. Dá uma pena. E outra coisa que eu odeio é uma justificativa escrota que fizeram pro Homem-Aranha encontrar o lagarto no esgoto, lá no metrô abandonado, velho. Desde quando o lagarto tem um poder de atrair outros lagartinhos? Os meus filhinhos, gente, que vão seguindo pela teia. Ô, imbecil, é feromônio, né, ô idiota? Cara, mas isso não existe, velho. Isso não existe? Isso não tem, eu não gostei, achei uma merda. Por mim, eu dava menos um. Cara, Poxa. Aquilo ali foi feromônio. Poxa. Mary Jane, vai. Mary Jane contra Gwen Stacy. Lembrando que uma coisa é o papel Mary Jane e outra coisa é Kirsten Dunst e Emma Stone. Perfeito, são duas coisas diferentes. Então a gente vai falar primeiro das personagens. Perfeito, isso. Eu primeiro, 00. Por quê? Porque não tem nada a ver com a Mary Jane, não tem nada a ver com a Gwen Stacy, cara. Você tá maluco. A Mary Jane não é a Mary Jane. Concordo com você. Mary Jane, ela é sensual, ela é sexy. Ela é uma putona. Entre aspas, até um pouco vulgar. Entendeu? Ela é meio vagabunda mesmo. Ela é pra frentex. Isso, ela usa shortinho, ela é peituda, ela é ruiva. Parece alguém que eu conheço. Volta, Mary Jane. Isso. Cara, a Mary Jane dos quadrinhos, ela era peituda pra frente, pá, não sei o que, usa shortinho toda pra frente, tigrão, ai, tigrão, me come, tigrão, nossa, tigrão tá duro. Cara, ela insinuava que o pau do Homem-Aranha tava duro. É, exato. A Mary Jane dos quadrinhos nunca iria se casar e sair correndo como noiva. Gwen Stacy, por que você deu zero? Na verdade, a Gwen Stacy é a Mary Jane. Eu não acho. Eu acho, ela só não é pra frente. Pois é, isso já faz ela não ser. Aquela coisa do tipo, meu irmão, eu estou aqui por escolha minha, se eu falei que eu vou ligar a porra da usina, eu vou. Quem faz isso é Mary Jane. A Gwen Stacy, pra quem não conhece, ela é a namorada clássica do Homem-Aranha. Ela foi a primeira namorada que foi morta pelo Duende Verde. Então, assim, da atitude da Gwen Stacy, dela ser pra frente, dela ser corajosa, intrépida, não é a Gwen Stacy. Aquela ali é a Mary Jane. Por isso que eu dei zero. Porque as duas personagens retratadas nos filmes não têm absolutamente nada a ver com um dos quadrinhos. Apesar de ter gostado bastante da Gwen Stacy e da Emma Stone. Mas eu dei zero porque não tem nada a ver com o personagem. Então, como a mocinha mesmo, eu prefiro muito mais a Mary Jane. Eu achei a Gwen Stacy muito assim, eu sei cuidar de mim. Porque essas mocinhas assim de heróis são aquelas mocinhas em perigo, né? Eu acho que a Mary Jane ficou muito melhor como uma mocinha pro herói, né? Mesmo assim, não é grandes coisas, mas eu boto pra ela um 3 e pra Gwen Stacy eu boto 2. Eu acho que a Mary Jane que aparece no filme do Sam Raimi não é a Mary Jane. Ela sim é a Gwen Stacy. Ela seria a Gwen Stacy no filme e eles não tiveram coragem de botar a mulher morrendo no primeiro filme, sendo morta pelo Duende Verde. Acharam que ia ficar sinistro demais. Não tiveram culhões, só por isso eu dou zero também. E pela Gwen Stacy eu dou nota 1, por conta do visual dela. Ah, isso é verdade, tá idêntico. O visual da Gwen Stacy é inacreditavelmente perfeito. Até a tiara preta. Até a tiara preta, o cabelo escorrido, o rosto dela tá parecido. Eles conseguiram fazer o figurino perfeito da Gwen Stacy. Já a Mary Jane, só o cabelo ficou da mesma cor, porque ela não tem nada de Mary Jane. Assim, sinto muito, mas a Mary Jane seria uma Sofia Vergara mais nova e sem ser latina. Kirsten Dunst contra Emma Stone. Aí sim, interpretação de papel e ser gostosa, etc, etc. Cara, como a interpretação de papel foi dado o papel a ela e foi ordenado a ela que interpretasse daquele jeito, eu dou 5 pra Emma Stone, que eu achei a interpretação dela ótima. E pra Kirsten Dunst eu dou 2, que eu achei ela muito blasé. Mas assim, ela é bonitinha e tal, não sei o que, mas cara, eu acho ela... Oi, tudo bem? Eu sou a Mary Jane. Cara, a Kirsten Dunst, ela não parece que tá com problema de ferro no sangue o tempo inteiro? Ela parece que tá cansada? Ela é tão branquela, né? Não. E ela assim, ela... Oi, sou atriz. Tigrão. Até o tigrão dela dá uma brochada, né? Vai lá, tigrão. Oi, tigrão. Oi, tigrão. Fala pra fora, mulher. É. Porra, caralho. Eu achei a minha Stone melhor também. Eu dou um 4 pra ela. E pra Kristen, bota 2. Ela tá muito fraca. Eu dou 1 pra Kristen Dunst, porque além de ser uma atriz muito mediana nesse filme, ela não faz a Mary Jane que precisava fazer. Ela não pesquisou o personagem pra saber como era a Mary Jane, nem pra chegar pro cara e falar, peraí, essa Mary Jane que vocês escreveram não é essa. Além de tudo, ela tem uma cabeça que parece deformada, parece uma retardada, sei lá, uma louca. Ela não era ruiva e botaram colocaram ela como ruiva, então tudo errado. E, inclusive, a gengiva dela é maior que o dente dela, então também não gosto. Ah, isso é horrível, velho. Agora, Emma Stone, eu acho que ela tá muito bem como a Gwen Stacy que foi montada pra ela. Também podia ter corrido atrás um pouco pra saber melhor como é o papel. Ela é muito lindinha, eu dou uma nota 4. Pronto, é isso. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Aí é a mistura dos dois ou vai ser separado? Vai ser o personagem? Aqui é a mistura, não vamos personagem, senão vai demorar. Tá, eu acho o Martin Sheen muito mais ator. Ele tá mais em tela, né? Ele tá aparecendo mais. Eu achei que ele fica melhor como o tio do Homem-Aranha. Pra mim, o Martin Sheen ficou melhor. Eu dou um 4 pra ele. O outro, eu achei ele meio chato. Sei lá, não gostei dele também. É que nem a peruca aí que o Calaveira falou, né? Aquele interlace dele tá foda. Ele parece estar com Parkinson. Ele fica... Vai um pra ele aí, tá bom. Coitado, velho. Não precisa ser tanto, mas beleza. Eu vou dar um pro Cliff Robertson, só pra fazer caridade, literalmente. Cara, e pro Martin Sheen eu vou dar 5, porque eu acho o Martin um ator muito foda. Eu acho que ele faz um tio bem bastante assim, sacou? Tenso e tal, preocupado. O outro velho lá é peruca. O velho lá tá meio gaga, coitado. Ele tá meio gaga mesmo. Eu não vou ser tão duro com o Cliff Robertson, vou dar uma nota 2 e justifico essa nota 2. Apenas um ponto desse é só por ele falar com grandes poderes e trazer grandes possibilidades, que isso tinha que ter. E pro tio Ben do Martin Sheen eu não consigo dar uma nota maior do que 3, não por algum problema, mas sim por exatamente ele não falar isso, sacou? Eu acho que o papel dele, ele tá meio equivocado, apesar de ser um bom ator, eu gosto muito dele, mas o tio Ben não é aquele cara, sacou? Aquele cara, ele é o velho que tá morando na casa da Tia May. Pra mim é uma nota 3. E pro VHH eu dou 2 por conta só da frase lá do com grandes poderes trazem grandes possibilidades, porque eu acho ele um péssimo tio, né? Tia May. 5 pra Sally Field. Fácil. Sally Field tá uma ótima Tia May. Apesar de estar uma Tia May bem mais nova. Quer dizer, outra descaracterização do personagem. Mas como a gente tá analisando o contexto, a Sally Field é uma puta atriz. E, cara, a Rosemary Harris, ela parece mais uma velha psicopata que vai gritar qualquer hora: Norman! Norman! Que essa vagabunda, Norman? Não parece que vai gritar qualquer hora? Eu dou 3 pra ela. Eu dou 3 pras duas. Prefiro muito mais a Sally Field como atriz, né? Só que eu achei que a Tia May da Rosemary ficou melhor, ficou mais assim uma tiazona. Então, pra mim, elas empataram por causa disso. Já acho que a Tia May da Rosemary Harris, eu acho ela com mais cara de Tia May, mais jeitão de Tia May, ela, assim, Tia May clássica. Ela era mais pra ser a vovó May, né, velho? Isso, é uma velhota mesmo, né? Ela, 70 e tá atrás lá anos. Mas eu acho ela péssima, eu acho ela muito ruim, assim. Acho cara, ela... eu acho que ela foi mal dirigida. Não, tem uma hora que o Duende Verde entra lá pra sequestrar ela, e aí ela tá rezando, e aí ele fala, termine! E ela fala... Livrai-nos de todo o mal, amém, né? Isso, é o livrai-nos do mal! Cara, aquilo ali é Sam Raimi, velho. Aquilo ali é Evil Dead todinho. Mas aquilo é uma merda. Cara, aquilo ficou tão destoante do filme, não velho. Ficou, velho. O filme aquilo é um filme de herói, de repente croto, chegou velho. O Satanás, cara. Poxa voadora. Por conta dessa cena e ela estar num pijaminha rosa horroroso, eu e pela Sally Field, eu gosto dela, Noviça Voadora, achava aquele meu serial uma bosta, mas eu gosto dela. Eu vou dar uma nota 3 pra Sally Field, porque eu acho que a Tia May, ela tá um pouco descaracterizada, mas a atriz, ela é muito boa, ela traz uma emoção ali pro personagem quando o tio Ben morre, me toca bastante, porque eu já perdi pai e tal, eu sei mais ou menos como é isso, então eu gosto daquela cena, eu acho bacana, e ela tem uma preocupação com o Peter sem ser invasiva, coisa que que a outra já é muito invasiva demais, e a tia May, ela ficava meio na dela, por muitas vezes, apesar de querer sempre arrumar alguém pro Peter. A Mary Jane que arruma ela. Quem arruma é ela, exatamente. Eu ainda gosto mais da tia May da Sally Field, apesar de achar que ela podia botar uma perucona branca que ia ficar nos trinques. Qual é a melhor adaptação do Homem-Aranha nos quadrinhos? E aqui a gente vai entrar de melhores decisões, piores decisões, e aí entra, por exemplo, Sam Raimi colocado disparador de teia orgânico, ou no filme do Mark Webb ter uma trama toda, negócio genético, do Peter Parker já ter sido meio que preparado para se fosse picado, não sei o quê. Tudo isso entra nesse pacote. Então vamos tentar analisar de toda essa forma, de todas essas decisões que foram feitas para contar a história de adaptação dos quadrinhos, né? Qual é a melhor adaptação e qual tem a melhor história? O do Mark Webb, achei um saco esse negócio do pai dele. Mostra um pouquinho só no primeiro, né? Podia ter sido encerrado, mas vem aquela cena extra no final, lá na ficha técnica, que mostra que vai continuar. Essa invenção que fizeram, o negócio do pai dele aí, esse negócio do genético que você acabou de falar também, eu achei que isso matou um pouco o filme. Podia inventar qualquer outra coisa, pô, mas fazer uma coisa que não tem nada a ver com a história mesmo do Homem-Aranha, dá uma quebrada. Pra trama, assim, por causa disso, eu dou 3. Já o do Tom Maguire, eu achei que ficou mais assim, mais cara de quadrinho. Eu dou 4. Eu dou 5 pra trama do Sam Raimi, que pra mim é a origem do Homem-Aranha, aquela ali, sem tirar nem pôr. E eu dou 2 pra trama do Mark Webb, cara, que eu achei um saco. Eu já acho que o filme do Sam Raimi, ele adapta melhor a origem do Homem-Aranha, mas ele se perde um pouco ali no meio, por conta de ter que gerar um conflito entre ele e o Norman Osborn. O filme fica meio piegas, eu acho que uma nota 4 tá bom demais. Já a trama do filme do Mark Webb, eu acho um lixo inacreditável, e eu dou nota 0 pra esta merda. Porque isso tinha que arder no fogo do inferno, que inventou essa porra de Homem-Aranha carregar no código genético, Peter Parker é cientista e o caralho. O pai do Peter Parker, nos quadrinhos, tinha um mistério em torno dele, mas ele descobriu que ele era agente da CIA. Não tem nada a ver com essa porra. Qual trilha sonora vocês preferiram? A do Sam Raimi ou a do Mark Webb? Ah, rapaz, eu prefiro o do Danny Elfman. Que nem ele fez com o Batman, ele fez com o Homem-Aranha também. Acho que aquela ali ficou. A minha trilha do Homem-Aranha, assim, se você me perguntar qual é a trilha do espetáculo Homem-Aranha, eu não vou saber dizer. Eu também não sei, não. Agora, se você me perguntar qual é a trilha do Homem-Aranha do 2002, eu sei que é aquela que começa com o... né, com tipo um tamborzinho, né? É, fica... Aí vem... Aí vem PlayStation 3. É, a mesma fonte, né? A Sony nessa época tava louca. É. A trilha sonora do Homem-Aranha do Sam Raimi é muito melhor. Sobe ela aí, Miotti, por favor. Agora a gente não pode deixar de colocar aqui também a trilha do Espetáculo Homem-Aranha, que é de um cara que é muito bom também. Tem trilhas boas, tem trilhas ruins, que é o James Horner, que, pô, é um puta compositor aí, tem vários sucessos no currículo, mas que, em comparação com a trilha do Homem-Aranha 2002, a trilha do Espetáculo Homem-Aranha perde todo o brilho. Mas coloca um trechinho aí pra gente ouvir, meu amigo. Danny Elfman, 5, sem dúvida. E o James Horner fica num 2. Apesar de não ser, assim, muito impactante, dá pra escutar. Eu já acho que a trilha sonora do Danny Elfman, ela é boa, ela é legal, mas ela não chega a ser tão boa pra ganhar uma nota 5. Eu acho que vou ficar com uma nota 4 pra ela. E já a trilha do James Horner é uma trilha que não te chama pro filme durante o filme, sabe? Não tem uma coisa assim que te impacta, que você fala, porra, que maneiro. Ou, porra, que música legal agora, nessa hora. Que nem aquela cena dos guindastes, né, porra? Aquilo ali devia ser uma coisa pra emocionar e não rolou, sabe? E fica piegas aquela cena. Porra. Nossa, que cena piegas, pois velho. Pois é, porra. Puta que me pariu. Por conta dessa cena, inclusive, vou dar 2 pro James Horner. Cara, eu dou 4 pra do Sam Raimi e dou 1 pro novo filme, que eu não sei nem qual é a trilha sonora. Então, se a trilha sonora não foi boa o suficiente pra marcar, então não serviu de nada. Se o tema do herói não vingou, então não serviu. Cenas de luta, ou cenas legais, ou cenas interessantes. Marco Webb, cenas de luta, 5. Disparado. As cenas de luta são ótimas. Do primeiro filme, 3. É, eu achei também que o do Marco Webb ficou muito mais cena de ação, de luta, muito melhor. O Homem-Aranha tava usando o que ele podia. Usando teia, essas coisas todas. Já o Tom Maguire não usava. Parece que queria dar mais porrada dando soco, né? Eu achei nisso nesse primeiro filme. Então, com certeza, o do Marco Webb, 5. E o do Sam Raimi botam 3 também. Eu acho que as cenas do Marco Webb perdem muito por serem escuras demais. Eu fico incomodado demais com esse filme ter muita cena no escuro. Eu queria que ele fosse mais com outro tipo de fotografia, pelo menos. Mas eu concordo que, assim, a dinâmica das cenas de luta, elas são mais interessantes, apesar de não gostar de algumas decisões dele, do tipo algumas cenas muito piegas, assim. Ok, não é cena de luta, mas enfim, cena dos guindastes, eu acho piegas demais aquilo. Nova York vai se unir para ajudar o Homem-Aranha, gente. Vamos ajudar o Homem-Aranha. Cara, da onde ele tirou essa voz, velho? Sério, eu acho muito piegas isso. Ah, aquele garoto é T, né, que ajuda ele. Cara, eu discordo pra caralho de outubro, não. Tu gosta dessa cena piegas? Eu acho essa cena tão exagerada, velho. Cara, essa cena é o espírito americano, velho. É aquele negócio do, ai, vai, mensageiro, sabe, do caralho do Kevin Costner? Não, você tá doido. Carteiro. É a mesma coisa do não, carteiro. Não, olha, né? Só, o Homem-Aranha, ele sempre foi um herói popular. Não de ser muito conhecido ou querido, mas ele era do Zé Povão. Inclusive, o slogan do Homem-Aranha era o companheiro da vizinhança, o amigo da vizinhança, o amigo do bairro, uma coisa o assim. O amigão da vizinhança. O amigão da vizinhança. Justamente porque ele era aquele herói, cara, de vizinhança. Ele não é um herói dos X-Men que vai atuar lá na casa do cacete em outra dimensão. Não, velho, ele vai atuar ali, na vizinhança dele, porque é o que tem pra hoje. O Homem-Aranha, ele sempre sofreu muito com os ataques do Clarim Diário e do JJ, mas o Zé Povão sempre foi muito a favor dele. E é exatamente isso que a gente vê no filme, velho. A gente vê a classe operária. A gente vê o Zé ajudando o Homem-Aranha. E, velho, o Homem-Aranha ajudava o Zé. Aquilo ali, pra mim, fecha justamente nesse conceito. A cena, eu acho um exagero do caralho. Eu acho um saco. Aqueles guindastes, entendeu? Acho que podia ter feito de uma maneira muito melhor. Ficou piegas. Ficou piegas. Como você falou, aí entrou uma coisa meio americana, entendeu? Isso, exato. Mas aquela coisa do Zé Povão ajudar o Homem-Aranha, cara, é aquilo ali. Eu concordo com você e isso ficou muito melhor no novo filme. Eu ainda acho que as cenas de luta podiam ser mais claras e por isso eu dou uma nota 4. Já as cenas de luta do Sam Raimi, realmente eu acho que ele podia ter melhorado um pouco. Gosto da cena da ponte, acho legal, mas não tem muita coisa, assim, uma cena de ação e tal. Acho corretinha a cena do Times Square, acho um saco a cena deles lutando no fogo. E a cena final, aquela cena deles lá num buraco que se meteram lá e ficam trocando tapa, aquilo é um saco, aquela merda. Então eu vou dar nota 2, assim, só de raiva dessa cena que eu tenho. Estamos quase chegando ao veredito final. Só queria ver aqui o que vocês acham que faltou em cada filme. Vamos começar com o filme do Sam Raimi. O que vocês acham que podia ter no filme do Sam Raimi que não teve, que ele tomou uma decisão errada de ter de outro jeito, sei lá, qualquer coisa assim. O que faltou nos filmes do Sam Raimi foi os aspectos técnicos do filme do Mark Webb. Eu acho que se a parte técnica, tipo efeitos especiais, eu acho que se tivesse pegado os atores, principalmente Peter Parker e Emma Stone, tivesse transportado pro filme do Sam Raimi e com os efeitos especiais, cara, tinha ficado o melhor filme de Homem-Aranha de todos os tempos. Achei que faltou mais ousadia do diretor, que ele podia ter matado a Mary Jane. A Mary Jane não morre, né? Quem morre é a Gwen Stacy. Mas se ela tava fazendo o papel da Gwen Stacy que vocês falaram, podia ter matado ela pra entrar a Gwen Stacy, né? No outro filme. Não, mas não faria sentido. Não, sei, mas podia ser uma inversão, sei lá. Ah, tudo bem, tá. Apesar de gostar da solução que ele teve para o disparador de teia, da teia ser orgânica, eu sinto falta dos disparadores de teia inventado. Porque, porra, se ele tá seguindo ali toda aquela coisa do quadrinho e tal, bota isso também, sacou? Mas ele não quis, enfim, teve a solução lá. Eu concordo com essa questão que o Calaveira falou, de ter melhores atores, eu sinto falta. Não do Tobey Maguire, eu acho que ele tá até bem nesse filme, mas assim, a Mary Jane é péssima. Eu acho o Willem Dafoe, ele tá exagerado demais, assim, eu acho ruim. Você acha que se tivesse botado o cabelinho do Joker que foi, ele tinha ficado melhor? Não, não, isso não. E no filme do Mark Webb, o que vocês acham que faltou? Faltou a história do Sam Raimi. Faltou uma história boa. Faltou JJ Jameson. Faltou no filme do Mark Webb. Precisava aparecer ele só gritando, velho. Se aparecesse ele gritando, já tava bom. Pois é, porque aquele cara ficou tão perfeito no filme do Sam Raimi que não tinha como colocar outro. O JJ do filme do Sam Raimi, só ele aparecer já ganha 3 pontos no filme do Sam Raimi, velho. Concordo que faltou uma história boa. Faltou com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Acho que faltou uma Gwen Stacy pouco menos Mary Jane. Faltou um vilão decente. E faltou, sabe o quê? Pique. Eu acho que o filme não tem pique, cara. Ele demora demais pra engrenar. E quando engrena, você não tá se interessando mais por aquilo ali. O filme é muito grande, pô. O filme é muito grande e enrola demais. E quando o Homem-Aranha virou Homem-Aranha, você já tá... E aí, não vai acabar, não? É. Isso é foda, cara. Isso mata o filme. O filme do Sam Raimi, ele é bom porque ele é enxuto, cara. Se tem 2 horas, é muito. Mas é o necessário, cara. É o que tá ali. E ele tentou fazer o melhor que ele pôde, sabe? Você vê que ele tentou fazer o melhor que ele pôde. Por conta disso, a gente teve 4 coisas que faltaram no filme do Sam Raimi. E do Mark Webb, faltaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é menos 4 pro Sam Raimi e menos 7 para o Mark Webb. O que vocês acham que sobrou em cada um dos filmes? Ou seja, o que que tá ali em excesso? O que que podia ter sido cortado, diminuído? Romancezinho adolescente idiota. Sobrou pra caralho no filme de 2012. E faltou peito pra Kristen Dunst. O que mais faltou ali no Homem-Aranha de 2012 foi o peito da Kristen Dunst. Que é murchinho. É murchinho o negócio, cara. É murchinho. Parece peitinho de chimpanzé depois que amamenta. Pera aí, mas aí faltou e torceria no de cima, né? O que faltou em cada filme. Isso aí sobrou. Então sobrou romancezinho e faltou peito, a gente bota lá no do Sam Raimi, então é menos 5. Menos 5. E o que que sobrou no filme do Sam Raimi? O que que você acha que tem a mais? Ou seja, que não precisava? O exagero da atuação dele como Duende Verde. Eu achei que ficou muito exagerado. Eu acho que o que sobrou foi Tobey Maguire. Eu acho que eu queria ter visto menos Tobey Maguire. Mais Homem-Aranha e menos Tobey Maguire. E sobrou cabelo também do Tio Ben, né, porra? Aquele cabelo foi foda. Peruca parece, do Tio Ben. Parece um gambá, não parece, velho? Sabe aquele gambá que não fede? Aquele gambá escuro que parece um rato gigante. E no do filme do Mark Webb, vocês têm alguma coisa a botar ou só o romancezinho adolescente vocês acham que sobrou? Muita injeção de linguiça. Porra, podia ter dado diminuído naquele negócio lá do pai dele também, né? Acho que ficou muita enrolação. Sobrou muito lagarto. Bom, eu acho que também o exagerado foi o Duende Verde, as atuações do Willem Dafoe, eu acho exagerado demais. Algumas cenas piegas também, por exemplo, a que eu já citei aqui, da reza lá da Tia May, que eu acho aquilo horroroso. Mas no do Mark Webb também tem muita cena piega, aquela cena do guindaste é tenebrosa. Ok, eu entendo o que ele quis passar, mas eu acho horroroso aquilo. Tem romancezinho adolescente demais, muita encheção de linguiça. Mistério demais, sabe? Assim, é muito, tudo muito mistério, muito draminha. Como se você realmente estivesse interessado em teorias de conspiração ao ver o filme do Homem-Aranha, né? Isso, exato. Muito draminha de teoria da conspiração. Então, o que sobrou no Sam Raimi foi 4, então é menos 4, né? E pro Mark Webb, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Menos 6. Resultado final do embate jurássico ficou Sam Raimi com a nota de 25,3 e Mark Webb com a nota 23,3. Olha aí, cara, foi equivalente, foi praticamente a mesma nota para os dois. É, foi praticamente pau a pau, né? Foi praticamente pau a pau, foi equivalente mesmo. Empate técnico, né? É, exatamente. Apesar de ter uma diferença de uma década aí de um filme para o outro, mas são basicamente franquias muito parecidas. É interessante a gente dizer, dos aspectos que a gente analisou, o Sam Raimi ganhou como de melhor direção. O Peter Parker, do Andrew Garfield, ganhou como melhor personagem. Homem-Aranha também, do Mark Webb, ganhou. O vilão do filme do Sam Raimi é melhor, assim como o seu ator. As mocinhas deu empate técnico, as duas são horrorosas, mas a Emma Stone ganhou como mais fofurinha da internet. Estamos na torcida. Deus é pai! O tio Ben do Martin Sheen é melhor. A tia May da Sally Field também é melhor, mas a trama do Sam Raimi é muito superior. A trilha sonora também é muito superior, mas as cenas de luta do filme novo são melhores. E acabou que no final, o Sam Raimi tendo 2 pontos aí a mais de diferença, então a gente acaba dando uma vitória simbólica pro filme do Sam Raimi, apesar do Mark Webb ter chegado bem perto, né? Mas se fosse assim, pra certinho vou contar, o Sam Raimi teve mais pontos do que o Mark Webb. Então é isso, se você gostou do nosso formato, né, Calaveira? As pessoas podem deixar aí nos comentários o que que achou desse tipo de programa, a gente... Ah, inclusive queria até falar sobre isso, Brunão. Gente, eu adoro que vocês venham falar comigo no Facebook, de verdade, adoro mesmo, de coração, tô falando de palavra de honra, falando sério mesmo, mas é muito importante pra gente que vocês deem o feedback de vocês, ou por e-mail, ou até preferencialmente pelos comentários do site. Por quê? Porque a gente vai poder ter dados pra colocar no Media Kit e ajudar a gente quando a gente for divulgar o site nas empresas de publicidade, porque senão vai ficar eu falando pras empresas de publicidade falando que, ó, oh, pessoal aqui veio tudo falar comigo, todo mundo me adora, eu não vou ter dados pra mostrarem pra eles, então assim... E aí tem 3 comentários. Exatamente, tem 3 comentários e 100 inbox comigo no Facebook falando que o programa tá maravilhoso. Continua conversando comigo no inbox no Facebook, tá ótimo. Mas vão ao site, mandem e-mail, mandem feedback pra vocês também, que é importante pra caramba pra gente. Exato. E a gente quer saber, vocês coloquem aí nos comentários, qual é a sua opinião? Qual o filme que você gostou mais? É o filme do Sam Raimi, é o filme do Mark Webb? Qual a nota que você dá pros dois? Pode colocar isso também nos comentários. Pô, ah não, pra mim o filme do Sam Raimi é nota 3 e o filme do Mark Webb é 2 por conta disso, disso e disso. A gente quer saber a opinião de vocês também. A gente quer saber se vocês gostaram desse formato, que outras pautas a gente pode fazer também, né? Deem sua sugestão, a gente vai pegar elas, reunir e vamos ver, pô, vamos pegar um filme que foi feito, pega sua refilmagem e fala, ou então pega, sei lá, a parte 1 e a parte 2 de uma trilogia e vamos comparar. Do próprio Maranhão pode ser feito também, tem o 2 do antigo e o 2 do novo, né? Mais pra frente a gente pode fazer, né? Pois é, fica aí a sugestão, deixa aí nos comentários que vocês gostaram, mandem e-mail, mandem feedback, a gente sempre gosta de receber. É exatamente isso que o Brunão falou, internet, porque vocês já sabem, aqui no Jurassicast, você decide. Então sobe o Raul Seixas, meu. Não, velho. Puta que pariu, cara. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. Mas tem uma piromba. Bom, aí é com você. Não, não, é só você ver ele no... naquele filme com a Madonna. Não aparece? Corpo Evidência? Não aparece, não. Não, lá não aparece a piromba dele, não. Aparece. Não, a piromba dele aparece no Anticristo. E no Anticristo. Olha aí, Calaveira adora esse filme. Não, quer dizer, gosto não por isso. Mas realmente me fez entender por que que Madonna gritou. Que ótimo. Entendi, eu entendi a piada que eu mesmo fiz. Eu sempre que vejo a cena que a aranha cai no chão, eu sempre falo pro Peter Parker: mata! Sabe? Me dá vontade de pisar no chão, sabe, pra matar a aranha. É um ato reflexo, sabe, assim, de ver a aranha correndo no chão e querer pisar. É engraçado isso, né? Tipo, como a gente fica condicionado a matar a aranha que tá passando, sabe? Não, não é, não, não é engraçado, mas vamos continuar. Não, eu acho engraçado. Sim, ok, continua não sendo. Vamos continuar. E Emma Stone, ainda estamos na torcida, meu. Ô, Bruno. Ainda estamos na torcida. Ainda estamos na torcida. Por isso também ganhou nota 4. Eu acho que a próxima nudez que vai ser mais esperada no cinema vai ser a da Emma Stone, depois que foi agora da Scarlett, meu. É verdade. Entendedores entenderão. .com.br. Assim, assim que se faz publicidade.